depois que eu vou te falar. Olha só quem saiu vencedor. Foi meu piru que comeu tua xereca. E rapidinho ele canelou. É o UFC, a putaria. Acabou essa brincadeira.